If you want to change politics, you first have to change culture, because politics flows from culture. And so what I said is that if you want to change culture, you have to first understand what the units of culture are. People are the units of culture. So if you want to change politics, you first have to change people to change the culture. They had apps on Facebook that were given special permission to harvest data, not from just the person who used the app or joined the app, but also it would then go into their entire friend network and pull out all of the friends' data as well. So if one person, if you joined the app, I would not just see your Facebook profile, I would see all of the Facebook profiles of everybody that you're friends with. So you've harvested my data, and then you've used that to target me in ways that I can't see and that I don't understand. Yeah, so we would know what kinds of messaging you would be susceptible to, including the framing of it, the topics, the contents, the tone, whether it's scary or not, that kind of thing. So what you would be susceptible to and where you're going to consume that. And then how many times do we need to touch you with that in order to change how you think about something? How many profiles were you pulling? Tens of millions, upwards of 50, 60 million profiles were collected in a 2 or 3 month period. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, que não em direto para a Rádio Lisboa, porque está a haver algum problema de comunicação. Não sei se vamos reverter isto a tempo, de qualquer forma a emissão vai ser gravada e disponibilizo em podcast quando for conveniente, à partida o mais rápido possível. Bom, hoje temos muita coisa para ouvir, vamos dedicar esta hora a coisas experimentais à partida, mas começamos, como sempre, com alguma música pop e vamos ouvir um disco que já saiu há algum tempo, chama-se Someone Out There, é deste ano, é da autoria de Ray Morris e já está alinhado para passar a várias emissões, mas finalmente vai acontecer. Ficamos com Push Me To My Limit, enquanto eu tento com o Zé resolver aqui as coisas. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta hipotética emissão em direto. E até já. We're in an age of losing all the mayhem. We are choosing to compete under jealous sky. In the wake of mistakes, I tidy up the mess we made, find distractions, paint the floorboards white. I've stirred up in the strongest winds as you push me to my limit, and you ask me for forgiveness. Then you push me to my limit. On my tiptoes in the kitchen, steal a tiny intermission from the constant. jack of push and pull. In the distant space of my mind, I imagine happier times in the garden. Ficamos com uma primeira música da autoria de Ray Morris. Para quem só chegou agora, sejam muito bem-vindos. Houve um pequeno problema técnico e não estávamos a fazer a correta ligação à Rádio Lisboa. O meu nome é Alexandre Pinto, sejam mais uma vez bem-vindos nesta emissão da Mosca. Começamos de uma forma muito especial, não apenas com a música de Ray Morris, mas com um momento dedicado ao que, às revelações que se fizeram no início desta semana em relação ao caso da Cambridge Analytica, que é algo que não era necessariamente uma surpresa, mas é finalmente a confirmação de algo que já se suspeitava muito, e é também algo que implica diretamente um fenómeno, uma organização à qual estamos todos, praticamente todos, diretamente ligados, neste caso o Facebook. Bom, depois disto, seguimos com, talvez, R. Stevie Moore. Ouvimos-lo na semana passada, eu falei de uma emissão dispensável, mas a verdade é que acabamos por descobrir um dos nomes mais interessantes que passaram cá nos últimos tempos. R. Stevie Moore tem mais de 400 discos. Hoje não exploramos necessariamente parte da sua discografia mais recondita. Estamos ainda no seu disco Phonography, que é, acho que, o primeiro, e também onde se concentrou grande parte da atenção mediática. Não sabendo... Enfim, não tendo tido uma semana especialmente brilhante em termos de música pop, esta emissão vai ser muito curta nesse sentido. Vamos ficar com She Don't Know What To Do With Herself, é ainda R. Stevie Moore, o disco Phonography de 1978, uma grande inspiração para nomes como Ariel Pink e basicamente todas as pessoas que sonham ou que fazem música em casa. Ficamos com a voz de R. Stevie Moore, voz e não só, ele toca tudo. E eu volto já a seguir. Até já. As she talks to my ear, I don't know why I'm here. Everything she stated is usually related to me. Well, she looks very nice, she could use some advice. No one sees the glory of her formulated story. Crying as I shouted a goodbye forever. She don't know what to do. ficamos com mais uma amostra da música de R. Stevie Moore, o disco Phonography de 1978. R. Stevie Moore é um músico independente, na verdadeira acessão da palavra, tanto na produção como na distribuição. Ele distribui a música diretamente para os seus ouvintes, grava os CDs em casa e a coisa funciona dessa maneira. É um projeto muito interessante, um artista muito, muito interessante. E normalmente o que acontece nestes casos é que são pessoas muito prolíficas, não necessariamente muito musicalmente capazes, ou pelo menos não capazes no sentido mais canónico a que estamos habituados. Não é o caso de R. Stevie Moore. É de facto uma carreira muito interessante, vale a pena escutar e tentar encontrar os nossos favoritos por lá, porque ele fez também um pouco de tudo. Bom, e agora, também muito preliminarmente, para o que é habitual, fazemos uma menção à nossa muito querida Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Bom, dado que na semana passada não houve, por alguma infelicidade, este momento dedicado à Porto Calling, esta semana compensamos e vamos ouvir mais uma sugestão trazida pelo Pedro, o dono da loja. A Porto Calling é uma loja que fica sediada na Rua do Porto, na Rua da Conceição, que fica, por sua vez, muito perto da Rua de Sedofeita, no Porto. Portanto, se estiverem por perto, no Porto ou nos arredores, não se esqueçam de passar por lá. Se não puderem mesmo, tem o site em portocalling.com. A loja está especializada em vários géneros, entre eles o punk, o reggae, o dub, o rock, o garage, sei lá, rockabilly, já disse o punk. Enfim, coisas que eu não sou especialmente conhecedor e por isso é também uma experiência para mim enriquecedora poder ir lá de vez em quando e trazer estas recomendações do Pedro e descobrir um pouco também do mundo da música com ele. Para esta semana é a última recomendação que eu tenho do Pedro e tenho que ir lá em breve reabastecer. Vamos ouvir Pérez Prado, um músico salvo erro cubano, que tem algumas ligações ao jazz mais, enfim, festeiro, não é exatamente o melhor termo. E vamos ficar com Love Child e depois daqui seguimos sim oficialmente para as coisas mais experimentais. Não há muita coisa para ouvir, mas o que vamos ouvir é bom. E ficamos com Pérez Prado. Ficamos com a música de Pérez Prado, a recomendação da Porto Calling. Um enorme abraço ao Pedro e não se esqueçam que podem ver o catálogo atualizado da loja em portocalling.com e também no seu Facebook, que imagino que seja facebook.com/portocalling. O Pedro faz alguns vídeos, podem ver as coisas que vão recebendo. É uma loja que está perfeitamente atual, não se resume ao exercício anacrónico de ir pesquisar o que há no punk. Bom, passamos agora para outros sítios. Vamos talvez começar já com Park Ji-ha, que editou há vários anos, em 2016, o seu disco Chameleon, e pelos vistos só me chegou agora. E é um disco belíssimo, vem da Coreia, um disco instrumental em que usa alguns instrumentos tradicionais. E fiquei muito impressionado com este trabalho e também daí o facto de nesta semana ouvirmos menos coisas na música pop. Vamos nos dedicar a algumas paisagens mais instrumentais. Eu vou estar por aqui, mas desta vez vou reduzir-me mais ao silêncio. Ficamos com Caminho, né? É a faixa título, embora de todo este disco tudo se deu a ouvir. E ficamos com a música de Park Ji-ha. Até já. ficamos com a música de Park Ji-ha, Communion, na faixa, tem o mesmo nome que o disco, é de 2016, já saiu há algum tempo, mas chegou aqui finalmente e é de facto um trabalho impressionante. Nesta faixa em particular ouvimos um instrumento de sopro muito particular, que é muito parecido com uma flauta, e no bando da artista há mais informação sobre isso, penso, espero não estar enganado, que ouvimos em particular o Piri, que é uma espécie de flauta de bambu, mas há mais instrumentos tradicionais a serem tocados neste disco, e se gostaram desta faixa em particular, eu recomendo que ouçam o resto. E agora partimos para outro sítio completamente diferente e vamos nos dedicar às paisagens do Vaporwave, um disco que ouvi também nos últimos tempos e que me tem feito uma ótima companhia, não sendo Vaporwave no sentido mais tradicional do termo, é, enfim, uma espécie de progressão do Vaporwave, coisas modernas, isto acho que é, se não é deste ano, é do ano passado. É da autoria de Telepath e Agia, ou Agia. Telepath é um dos grandes nomes do Vaporwave, e sim, o disco é de 2017, chama-se The Light of Our Love, e tem, de facto, uma tendência muito romântica, mas é um disco belíssimo, às vezes a esticar um bocado o conceito de Vaporwave, mas é um trabalho muito interessante. Ficamos com uma versão algo profanada desta composição. The use of the word I refers to the waking self. The waking self is the I, and the word I actually is derived from the same root as the word ego, in German das Ich. It's the ego, it's the waking self. The waking self, by definition, is incapable of sleep. It's just incapable. It can set the stage to sleep. The waking self can walk us right up to the edge of the waters of sleep, but it can't swim. Has a dramatic effect on mood. We know that it is the single strongest factor that predicts clinical depression, dramatically increases the risk for depression. In fact, the link between sleep loss and depression is so tight that many of us believe that they're actually the same condition. At night, there's a dramatic reduction of intention. There's a dramatic reduction of motivation. This is one of the things that characterizes dreaming. And because we're in the dream with little intention, our focus becomes very, very wide. What we call an expanded sensorium. It's so interesting, in waking life, of course, as I sit here, I can see in front of me. I can look and see in front of me. In the dream world, I can actually see 360 degrees. I can see what's in front of me, what's behind me, on the sides. I can also see outside of the room or the building I might be in. So when we have little or no intention, it expands our capacity to see and also to make connection. Once we're asleep and we move into REM sleep, into dreaming, what happens is we have an OBE, we have an out-of-body experience. Another way of looking at dreaming is the experience of being conscious outside of the body. Outside the body. Ficamos com uma versão algo profanada da música de Telepath e Águia, com algumas frases e ideias de alguém cujo nome eu não conheço, mas é de um podcast chamado Hurry Slowly, sobre coisas relacionadas com o sono e a vida em geral, e achei que seria apropriado fazer esta mistura. Espero que tenham gostado e passamos agora para algo mais... experimental, que mete também voz, mas desta vez não é profanada por mim. Vamos ouvir um músico que é também académico, chama-se Paul Demarinis, e compôs algo chamado The Lecture of Comrade Stalin at the Extraordinary 8th Plenary Congress about the Draft Concept of the Constitution of the Soviet Union on November 25, 1936. O título é bem mais longo do que eu estava à espera. E esta faixa em particular foi incluída numa compilação chamada Ghosts and Monsters, Technology and Personality in Contemporary Music. Creio que é de 1999 e é uma experiência muito curiosa. Com ela ficamos e espero que gostem também. Here there is truly brotherhood, here there is the wisdom of all time, expressed in all manner of ways, by all manner of peoples, irrespective of any earthly idea of class or creed. Here there is complete unity and harmony and love. Here there is truly brotherhood. Here there is the wisdom of all time, expressed in all manner of ways by all manner of peoples. Irrespective of any earthly idea of class or creed or caste, here there is complete unity, harmony, and love. Thank you. Ficamos com a música de Paul de Marinis, The Lecture of Comrade Stalin at the Extraordinary 8th Plenary Congress about the draft concept of the Constitution of the Soviet Union on November 25, 1936, da autoria de Paul de Marinis. O disco é uma compilação, chama-se Ghosts and Monsters, Technology and Personality in Contemporary Music, de 1996. Seguimos para um nome que ouvimos na emissão anterior, é Barrio Sur, e desta vez vamos ouvir Crepuscular IV, que eu acho que não passei na semana passada. Se passei, peço desculpa, mas eu acho que não é um cromo repetido. Ficamos com esta e eu volto já a seguir. Até já. Thank you. Fico muito na dúvida se já tínhamos ouvido esta Crepuscular Ivy. Já ouvimos às quintas-feiras, de certeza absoluta, naquela pequena playlist que faço todas as semanas para a Rádio Lisboa, a partir das 4 da tarde. Mas não na emissão da Mosca, embora tenhamos ouvido o Barrio Sur, que é o artista, é o outro nome de Dida Kindcut, que é o outro nome de Lee Bannon, nome artístico de Lee Bannon. Perdão. Já ouvimos certamente Barrio Sur na emissão anterior, mas é um trabalho muito, muito versátil que vai a vários sítios. E isso põe-no na mesma linhagem para mim de trabalhos como Black Metal de Dean Blunt, que ainda hoje é um disco que me diz muito. E acho interessante estes exercícios mais experimentais em termos de não se prenderem a um único género. E nesse sentido, Barrio Sur fez um trabalho excelente aqui. Vamos passar para a última faixa de hoje. A emissão passou demasiado rápido, mas foi isto que nos propusemos hoje. Vamos ouvir uma faixa de um projeto chamado Love Theme, sobre o qual estava a tentar perceber alguma coisa nestes momentos de interregno e não tive de facto muita sorte. O disco é de 2017 e é também de uma toada experimental. Tem Bandcamp, pelos vistos são. Vou tentar descobrir onde é que eles são. Bom, na verdade, este projeto também tem a presença de Alex Sang Hung Tai, que é um dos ídolos da Mosca, portanto, à partida isto ficou bem mais interessante do que estava à espera numa parte inicial. São três: Alex Sang Hung Tai, Austin Milne e Simon Frank. E sem mais demoras, se calhar passamos para a terceira faixa deste trabalho, chama-se Docklands, Yaumatei Plum Garden, e à partida vai-nos entreter até ao final desta emissão, portanto, bom, se calhar aproveito também para me despedir. Nos próximos tempos eu vou tentar reduzir ao máximo possível, e tentando ainda gerir o público que depende disso. As interações no Facebook é de facto uma coisa absolutamente nefasta, que nós deixamos que tomasse controle das nossas vidas de uma forma muito rápida, muito imediata. A confirmação de algo que nós já sabíamos, na verdade, agora há pouco tempo, por parte de alguém que trabalhou na Cambridge Analytica, e com o qual começamos a nossa emissão, embora não tenham ouvido porque não estávamos em direto nessa altura devido a problemas técnicos. São declarações interessantes e que nos deviam fazer refletir sobre qual é o nosso verdadeiro papel dentro daquela rede social. E por isso, Enquanto me despeço e vos alerto que temos o Facebook em facebook.com/amoscadarum e também o blog em ocuprofago.wordpress.com, peço-vos que deem mais atenção ao blog e não tanto ao Facebook. E, aliás, no final do blog há uma caixa onde podem colocar o vosso e-mail e receber todos os posts do blog, recebem no vosso e-mail, como podem lê-lo diretamente a partir do... Se estiverem, por exemplo, no vosso smartphone, podem ler no post e descentraliza um pouco essa interação entre mim e entre a mosca, melhor dizendo, e o público. E posto isto, vamos terminar a emissão, vamos ouvir Docklands, Yamate e Plum Garden, da autoria dos Love Theme. E é isto. Espero que tenham gostado. Eu volto para a semana, se não nos vemos mais cedo. E até uma próxima. Muito obrigado por terem estado desse lado. E até já. Assim termina mais uma emissão da Mosca. Se estão a ouvir agora é porque ficaram para ficaram até ao fim do podcast, e se assim é, muito obrigado pelo vosso apoio e espero que tenham gostado desta emissão um pouco atípica. Podem contribuir para este projeto de várias formas. Uma delas é simplesmente o facto de o ouvirem, mas se quiserem, se estiverem para aí virados, divulguem-no com os vossos amigos. Falem dele às pessoas. Não vou pedir partilho no Facebook, mas se quiserem fazer parte da mailing list do Coprófago, estejam à vontade. E é isto. Espero que tenham uma ótima semana e espero que nos reencontremos em breve, e até uma próxima. Até já.